Canudinho é o nome dela. Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil. Puta que pariu. E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse cano de mata. Só sei de bem devagarinho, dando volta na sua boca, fica molhadinho. Aí essa língua passando. Fica molhadinho. Aí essa língua passando em mim. Ana Castela, chama pra cá, bebê. É alegria demais. Gustavo Lima. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Ou será que cê deixa eu participar? Vem, vem. Oh, vontade de ser escalado.